todo lado, passate pra todo lado, passate pra todo lado, passate pra todo lado, passate pra todo lado, passate pra todo lado, passate pra todo lado, passate pra todo lado, é passate pra todo lado, passate pra todo lado, passate pra todo lado, passate pra todo lado, passate pra todo lado, passate pra todo lado, passate pra todo lado, passate pra todo lado, passate pra todo lado. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just. Feel just like a rockstar. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rockstar. Fucking with me, call up on the Uzi and show up in them shot-tops. Yeah, my homies pull up on the block, they meet that tango, call the clock-tops. Switch my whips. Olha essa bunda, tem vida própria. Quando bate o Gavi, ela já se solta. Bunda maluca, descontrolada. Não se apega nem na própria calça. É que solta essa batida desse bumbum, é que cê sobe, desce, joga e pina, fica mais pra gente ver. Bum, bum, bum, bum, fica mais pra gente ver. Bum, bum, bum, bum, fica mais pra gente ver. Vai, DJ Renan! DJ, DJ, fica aí pra eu ver. Bum, bum, DJ, DJ, senta aí que eu quero ver. Bum, bum, DJ, DJ, nunca vi igual o céu. Se cola lá em casa, deixa se eu ver. Essa noite lá em casa, que hoje o couro vai ser. Pode me tirar tudo que eu tenho. Pode falar tudo que eu falo.

Fear Prime, DJ Robson. Meu

tropa. É o 57 de chachota da sua tropa. É o 57 de chachota da sua tropa. É o 57 de chachota. Mas lá, DJ Sander. Renan Mesquita. Mas ela quer o seu movimento, ela quer dar pra batido, ela quer o seu conselho, ela quer o seu conselho. Tá jogada na minha cara, então vou ter que levar. Tá jogada na minha cara, então vou ter que levar. Planejei um assalto pico, planejei um assalto forte. Mas valioso que ouro, mas valioso que mata nossa tropa. É o 57 de chachota da nossa tropa. É o 57 de chachota da nossa tropa. É o 57 de chachota da nossa tropa. É o 57 de chachota da nossa tropa. É o 57 de chachota da nossa tropa. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Eu te amo tanto, mas assim não vai rolar. Quando eu quero transar, você quer deitar. Então, meu amor, você pode descansar. Mas quando eu meter o pé, não venha me procurar. Não, não venha me procurar. Sempre dizia pra aquela filha da puta, o dia que negar em casa, eu vou procurar na rua. Sempre dizia pra aquela filha da puta, o dia que negar em casa, eu vou procurar na rua. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar. Que beijo não resume em transa. Mas quem sou eu? Se quiser, vem pra cá. Não me conta, dizer que nada me dá. Fiz essa letra pra te incentivar. E se você mudar, vai fazer falta. Se teu hobby é sentar, não vou te criticar. Tá de parabéns, parabéns. Mas preciso de você pro rolê valer. Então senta bem, senta bem. Atura ou surta? Atura ou surta? Uma referência em DJs na cidade modelo. Renan Mesquita. Agora. Cheguei que nem patrão, no Passat Moral Prime. Eu sou moleque doido, tá tranquilo, tá suave. Passa moral tocando, é o DJ que contagia. A pressão já começou, toma a chavada pra cima. O DJ moleque doido que conquistou o Pará. Humildade e disciplina, vamos nessa, vamos lá. Eu sou é passateiro, então toma sua pisa. Eu sou moleque doido, dou chavada nas meninas. Olha a buzina do Passat, tá tocando, pode pá. Bota a chave pra cima, que a chavada vai rolar. Bota a chave pra cima, que a chavada vai rolar. A chavada vai rolar, a chavada vai rolar. Olha a buzina do Passat, tá tocando, pode pá. Bota a chave pra cima. A chavada vai rolar, bota a chave pra cima. Que a chavada vai rolar, que a chavada vai rolar, que a chavada vai rolar.